maluca, vida que é foda. Anjo da guarda, às vezes também te ignora. Troca o sonho da bola, te dá uma pistola. Refém do medo, te deixa só até umas horas. Sem família, sem ninguém, sem dinheiro. A neurose da quebrada, pilha dos parceiros. Vietnã, de concreto, faz o dialeto. Cada esquina um perigo pra ser descoberto. Todo mundo tem um sonho, se dá bem na vida. Um carro, uma moto, outro dia, outra sina. Quem diria, o sonho sempre acaba um dia. Você acorda e de repente vê que nada brilha. A ilusão te guia, te mostra a fantasia. Mas uma hora o efeito acaba e o céu fica cinza. Fazer o quê? Você é só mais um no mundo. Fazer o quê? Lugar de pobre é no subúrbio, enquanto os boys na Casa Branca comemora. No fundo do barraco, uma coroa chora. Preocupação, desilusão no coração. Com a luz cortada, a vela ilumina o chão. Parede sem reboco, na vida só desgosto. Pensando amanhã, o que vai ter pro almoço? Aqui não mora, só bandido e vadia. Tem mãe que ora pro filho, se preocupa com a filha. Que quase morre toda vez que ouve um tiro. Ou quando escuta a XD do gambé do giro. Que cata o resto que sobra lá da feira. A heroína da favela que ninguém respeita. Os meus olhos me fazem entender. Sei que na contramão da vida, meus sonhos vêm a se perder. Meu desejo em cada amanhecer é que um dia tudo possa ser como um dia eu sonhei. A luz no fim do túnel pro moleque do subúrbio se apagou com o sonho de crescer no lucro. Viu seu sonho metralhado na porta do banco. Pela rotante, pelo boy é visto como santo. Um pobre a menos, um a mais. Na estatística, sustento da família, pesadelo da polícia. A vida é dura no barraco, mal acabado. Cinco pessoas que dependem de um aposentado. A vida é injusta, revolta qualquer pobre. O pesadelo da elite quando pega a Glock. Se arrisca, tenta a sorte, não tem, não quer ibope. Busca o troféu, a felicidade no malote. E os patrão na esquina de carreta zera. Alguns até te tira, outros te considera. Se a vida é bela, liga o som e olha em volta. Dos malucos que tá bem, quanto será que chora? Quando volta pro barraco caindo aos pedaços, vê a coroa no terreiro que veste os mesmos trapos. Do que adianta cê ter carro, Cinderela, macho? Na rua é o rei, aqui é mais um favelado. Espada da justiça, justiceira da verdade. Mostra em cada olhar que o homem é covarde. Trair seu povo, olho grande, olho de lobo. Mata e rouba ambição, ouro de tolo. Cadê o intocável quando se mais precisa? Mijando o bolso de rolê, presa da polícia. Cadê o intocável quando se mais precisa? Não dá estia e antecipa a hora da partida. Os meus olhos me fazem entender. Sei que na contramão da vida, meus sonhos vêm a se perder. É meu desejo em cada amanhecer. É que um dia tudo possa ser como um dia eu sonhei. Como um dia eu sonhei. Não me deram chance quando eu precisei. Falha do sistema, mas fui eu que paguei. A mão armada, faço guerra no subúrbio. Jogo na tela enquanto os homens ficam putos. Andando no escuro, moleque fica puto. De ver o boy na carreta e ele pobre e duro. Se revolta, sai louco, véi, atrás das notas. Qualquer trocado, celular, nota ou Motorola. O sonho dos moleque, os pano, mobilete. Frustração, mundo cão, logo se esquece. De olho nos heróis, Robin Hood, moderno. Não usa arco e flecha, usa Glock, leva a sério. Quem vive o dia não adianta, na correria. Assalta banco, carro morre, joalheria. A ambição com a miséria vem e vai além. Troca as notas de um pelas notas de 100. Quem subestima os malucos na esquina. Compra as redondas, dá calote e paga com a vida. Morte e consolo, família, luto no morro. Sombra da lei, muita treta, levou dois pipoco. Mais uma mãe agora chora a morte do filho. Mais um irmão desnorteado, ódio vingativo. Tudo perdido, fundo do poço, labirinto. Mas injustiça, infelizmente, aqui é mito. Os meus olhos me fazem entender. Segue na contramão da vida. Meus sonhos vêm a se perder. Meu desejo em cada amanhecer é que um dia tudo possa ser